Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool. The truth is out there, Agent Splinter. Maybe you should find it for yourself. Engage, Mr. Sulu. Put us beyond. I got a bad feeling about this. What do you want, gigawatts? Para nerd. Para nerd. Para nerd. Para nerd. Um podcast para nerd. Saudações continuativas, queridos ouvintes. Aqui é Alexandre Nerdmaster e esse é o 39º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E neste episódio eu faço a parte 2 da minha conversa maravilhosa com Carlos Tourinho e Hugo Soares do Pauta Livre News a respeito da série Misfits. Nessa segunda parte, nós focamos principalmente na segunda e, por enquanto, última temporada da série e algumas informações a respeito da série propriamente dita. Fatos, informações e as nossas opiniões. Porém, antes de passarmos essa segunda parte, vamos agora aos Nerd Mails, ao Curioso Nerds e ao Cine Nerd. Vamos lá! You got a nerd mail. Antes dos e-mails e dos comentários referentes ao episódio 37, a primeira parte sobre a série Misfits, vamos aos já famosos recadinhos. O Paranerd agora tem domínio próprio. Se você ouve o Paranerd via feed do iTunes ou pela página da Combo Podcasts, nossos parceiros, lembre-se que esse podcast faz parte do site www.paranerdia.com.br. Acesse o blog e veja tanto os links relacionados deste episódio, com também episódios antigos e posts variados. Outro recado, caso você queira dar uma sugestão, parabéns, apontar um paradoxo ou simplesmente comentar o que foi dito no episódio, mande-nos um e-mail para paranerdia@paranerdia.com.br. Repetindo, paranerdia@paranerdia.com.br ou clique no link e-mail que está na lateral direita da página do Paranerdia, na parte chamada Conecte-se ao Paranerdia. Lá você vai acessar um formulário que, ao ser preenchido, automaticamente o e-mail será enviado para o Paranerdia. Além do e-mail, o Paranerdia possui outros métodos de contato. O Twitter do Paranerdia, obviamente, @Paranerdia, e a página do Facebook do Paranerdia fica em www.facebook.com/Paranerdia. Acesse a fanpage e clique em curtir. A partir desse momento, você receberá em seu mural do Facebook as atualizações dos posts do Paranerdia automaticamente. Falando em Facebook, todos os posts do blog e do podcast têm lá o botãozinho curtir. Cliquem nele e dê um feedback positivo aqui para o seu amigo Nerdmaster. Outro recadinho, o Paranerdia continua com os seus links para o Submarino. Todos os itens do Momento Merchandising são links do Submarino ou links da Saraiva. Clique neles, compre o que você quiser. Qualquer compra feita a partir de um link do Paranerdia vai gerar uma comissãozinha aqui para o seu amigo Nerdmaster. Não é necessário comprar o que está sendo anunciado. Último recado, eu participei do engraçadíssimo episódio número 10 do DVD Cast do meu bom amigo Luiz Freitas, o Doc, onde falamos sobre Blu-ray e o DVD do filme animado Enrolados da Disney. E como se já não fosse o suficiente essa participação, o Doc me convidou também para a leitura de e-mails nesta mesma edição do DVD Cast para que eu pudesse trollar o ouvinte Rafael Felipe, que me desafiou a achar motivos para trollá-lo. Ouçam o cast do Doc e saibam o desfecho desse desafio. O link, obviamente, estará nos links relacionados deste episódio. Recados dados, vamos aos e-mails e aos comentários do episódio 37. O primeiro e único e-mail que eu recebi foi de Éder Fernandes, que tem 19 anos e mora em Capela de Santana, Rio Grande do Sul. Ele escreveu o seguinte: olá, tudo bem? Isso, pode rir. É pra rir, né? Vamos fazer mais alguma. Mais alguém quer me chamar de Paulo Henrique Amorim? Muito obrigado, tá. Olá, Nerdmaster, meu nome é Ederson Fernandes. Que cast excelente foi esse 37. Parabéns, gostei muito. Eu já tinha assistido o primeiro episódio de Misfits há um tempo atrás e até tinha gostado, mas não continuei assistindo por desinteresse mesmo. Acho que pela falta de explicação logo no primeiro episódio com o lance do raio dar superpoderes e também porque eu sou muito pé atrás com séries com superpoderes devido as tristes lembranças de Heroes e porque eu não gosto de Smallville. Mas depois de ouvir o cast eu mudei minha opinião. Isso foi logo quando eu ouvi que eu deveria assistir sem querer explicações, pois Misfits não é Lost, pô. Genial. Consegui aguentar até os spoilers do quinto episódio, parei o cast sem dó e fui logo baixar o restante da série pra ver. E neste momento que escrevo esse e-mail, irei ver os dois últimos episódios e pretendo ver a segunda temporada antes do próximo cast, assim espero. Bem, Misfits é bom mesmo, gostei muito do Paranerd 37 e estou ansioso pelo próximo. Valeu, Nerdmaster, e até a próxima. Valeu pelo feedback, Ederson. Gostei especialmente das informações completas que você deu sobre você mesmo. E apesar de eu nunca exigir esse tipo de conduta dos meus ouvintes, é sempre bom receber um e-mail com nome, idade, cidade, etc. Parabéns. Você também fez muito bem de aceitar a minha recomendação de pausar o cast antes do spoiler master do sexto episódio. E aí me diga, o que, que você achou do season finale e do restante da temporada, da segunda temporada também? Me fala isso no próximo Paranerd, no próximo e-mail, tá bom? Bom, e-mail lido, vamos agora aos comentários que foram feitos lá na página do Paranerd. O primeiro deles foi de David Blackout. Ele diz o seguinte: olha, tema interessante, eu conheci a série no seu piloto e pensei, caraca, isso é que é série. Mas alguns poucos episódios depois a série parou e eu acabou, não sei. Não tive mais notícias da série e acabei deixando de lado. Hoje em dia não tenho ideia se continuou ou se parou lá mesmo, fim da primeira temporada. Ouvindo o cast, descobri que tem uma segunda temporada, vou achar um lugarzinho entre as minhas maratonas de boxes de Friends e de House. Até a parte 2. Edite primeiro! Valeu, Blackout. Cara, agora eu tenho meu. Já tive meu primeiro comentário. Primeiro! Olha só, viu? Achievement Unlocked, que maravilha. Bom, ainda bem que eu consegui fazer você saber que a série Misfits deu continuação, né, David? Então corre atrás da segunda temporada, veja. Ouça esse cast por seu próprio risco, que a gente tá spoiler pra caramba também da segunda temporada. E vamos esperar pela terceira, que deve chegar em breve. Outro e-mail que eu recebi foi de... Outro comentário que eu recebi foi do Eder. Ele disse o seguinte: podcast baixado e vou começar a escutar agora. Play, rumo aos spoilers. Será que eu aguento até o final e encaro os spoilers ou assisto a série primeiro e depois escuto? Bom, eu espero que você tenha gostado tanto da série quanto do cast. Éder, me diz depois como é que foi a tua experiência tanto de ver a série quanto de ouvir o cast. Outro recadinho, outro comentário que eu recebi foi do meu querido Nelson Portugal, o Nerdandertal. Ele diz o seguinte: ouvi o cast todinho com muita atenção. Como gostei muito do assunto, vou baixar os episódios, já que eu nunca vi nenhum. Valeu, Alexandre. De nada, Nelson. Tu sabe que tu é o meu vovozinho do coração. Eu te adoro mesmo. Obrigado pela participação. Outro que mandou um comentário também foi o Thiago de Portal Soares. Ele diz o seguinte: não resisti e ouvi os spoilers, mas mesmo sabendo, fiquei curioso em assistir a série. Vou colocar na lista, embora ela esteja bem longa. Um abraço. Cara, vai por mim, bota logo o Misfit no começo da tua lista e assiste, cara. São só 13 episódios, tu mata isso num dia de bobeira, num domingo de bobeira, tu assiste as duas temporadas numa paulada só, num balde de pipoca só, fala sério. Outro que me mandou também um comentário foi o famoso Kio Caio César do Farrazini, e ele diz o seguinte: salve nerdaiada! Há um certo tempo que estava com as duas temporadas no meu HD, mas até então não tinha me inspirado a assistir. Graças a esse podcast, já assisti a primeira temporada. Não me incomodei com os spoilers. Na verdade, algumas passagens ficaram até mais interessantes com vocês contando. Acho que termino a segunda temporada antes da parte 2 desse podcast. Então, até lá, um abraço. Cara, o que me lembrou uma coisa engraçada é que assistir Mysteries é simplesmente fantástico. Se você puder fazer isso com amigos, cara, se você puder assistir Misfits com algum amigo, ou um amigo daquele que vocês zoam, ficam sacaneando, cara, a Misfits fica mais engraçada ainda. Muito bom mesmo. E um último comentário que eu tive foi de Elitons. E ele me disse o seguinte: ficou ótimo o cast, parabéns. Conheci a série pelo Sabe Nada, eu também, e curti muito. Até minha mulher, que não gosta muito de série, se amarrou nessa. Muito melhor que Heroes, recomendo a todos. Elitons, eu queria saber como é que foi essa história de você assistir o cast com a tua mulher, seu safadinho, hein? Bom, e-mails e comentários lidos, recados dados, vamos agora ao Curioso Nerds e ao Cine Nerd, vamos lá. No lado negro é o que eu sempre quis, porque no que eu sou seu pai. Ei, no que eu sou seu pai. O Brasil tinha que passar por uma nova situação. A minha máquina está de volta para mim. Bem-vindo, Curioso, né? Para o Curioso Nerd desse 38º episódio, resolvi falar a respeito das penas comunitárias, ou trabalho comunitário, ou como também é conhecido, trabalho a favor da comunidade, ou TFC. A prestação de trabalho a favor da comunidade consiste na prestação de serviços gratuitos ao Estado e a outras pessoas coletivas de direito público ou a entidades privadas cujos fins o tribunal considere de interesse para a comunidade. E, desde a revisão do Código Penal, da Lei 59/2007, que é possível fazer trabalho comunitário em substituição de uma pena de prisão não superior a 2 anos, quando antes era apenas de 1 ano. A cada dia de prisão fixado na sentença original, é substituído por 1 hora de trabalho, no máximo 480 horas. É possível executar trabalho comunitário como sanção substitutiva da pena de multa após o julgamento e a pedido do condenado, como um dever imposto no âmbito da suspensão da execução da pena de prisão, ou como pena substitutiva da prisão no âmbito da comutação da pena total ou parcial no processo de indulto. O trabalho a favor da comunidade também é aplicado na injunção de âmbito de suspensão provisória do processo na fase pré-sentencial, como obrigação aplicável a jovens delinquentes entre 16 e 21 anos, como nossos queridos misfits, ou como alternativa às sanções previstas no regime jurídico do consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas. Esse texto, no caso, é do Código Penal Português e é utilizado também na Inglaterra, como nós podemos ver no seriado Misfits. Acredite, é verdade. Take a little trip, take a little trip to see. Take a little trip, take a little trip, take a little trip. Cine Nerd. Eu não poderia recomendar outro filme para este Cine Nerd do que Capitão América, O Primeiro Vingador, que estreou ontem nos cinemas. Eu espero que realmente esse filme seja tão bom quanto o trailer dele faz parecer. Eu ainda não o vi, mas pretendo vê-lo ainda hoje sem falta. E espero que esteja disponível na sala com o IMAX, porque afinal de contas esse filme merece muito ser visto na melhor resolução possível que o cinema possa me oferecer. Eu recomendo fiamente que vocês vão assistir Capitão América, O Primeiro Vingador. Paranerdia, um podcast para nerds, nerds e nerds. Termina a primeira temporada, muito bem terminada, por acaso, começa a segunda temporada. Cara, aqui, sinceramente, eu até gostei mais da segunda temporada do que da primeira. O que vocês acharam? Não. Eu gostei. Eu também gosto, eu gostei mais da primeira por descobrir as coisas, sabe? Eu gosto muito das coisas, assim, ainda mais que tem superpoderes, igual até filme mesmo. O primeiro filme ou a primeira temporada dessa série sempre são as melhores. Uhum. Torin, Eu acho, assim, que a segunda temporada terminou muito bem, mas começou muito mal, velho. Essa parada de viagem no tempo, pra mim, em filme, série de TV, só deu certo com o tal de Marty McFly, Doc Brown e o DeLorean, velho. Você pega Heroes, aquela parte de viagem no tempo lá do Peter Petrelli, que até hoje é aquela irlandesa lá que ele acabou deixando lá no futuro, até hoje ninguém sabe o que levou aquela menina. Ou seja, viagem no tempo sempre dá merda. Aí quando eu vi esse negócio de viagem no tempo, velho, nessa segunda temporada, eu pensei, cara, isso nunca dá certo, velho. Ah, cara. E foi um arco chato, eu achei, velho, isso. Como falar, que história é essa de viagem no tempo? Que eles vão achar que é o Curtis. Não é o Curtis. É que acontece que no sexto episódio da primeira temporada apareceu um cara mascarado de bicicleta que salvou o Nathan de ser zumbificado pelos puritanos lá, pelos zumbis virgens. E acaba que esse cara, o mascarado, ele acaba sendo também o cara que fez com que eles fossem lá procurar no caixão do Nathan de novo, porque ele chega primeiro, acho que uma das primeiras cenas logo do primeiro episódio, tá lá o mascarado jogando um aviãozinho de papel, que o aviãozinho de papel bem jogado esse, né? Porque não é? Voou um lago inteiro sem cair, ainda acertou legal certinho o olho do Kelly, cara. Vai ser bem jogado um avião assim na ponte do Rick Caio. O cara deve ter treinado uns 50 meses de como jogar avião de papel, né? Pelo amor de Deus, ó, aviãozinho bem jogado, cara. Mas eu acho que aí, eu acho que aí coloca o Nathan, nesse primeiro episódio, no máximo da escrotidão total, cara. Uhum. Porque eles vão abrir o caixão dele, né, que vai lá falar, ah, volta lá no cemitério, o pessoal vai abrir o caixão dele. O cara tá batendo punheta dentro do caixão. Não, o pior não é isso. A Kelly ouviu ele... batendo. Isso, verdade, ouviu ele. Ele ouviu os pensamentos dele batendo. Aí quando eles estão cavando, o Nathan deve ter percebido que estavam cavando pra tirar ele. O que, que ele fez? Ele ficou quieto, parado no caixão. Ah, o Nathan tá morto. Não, mas eu ouvi ele. Não, mas ele tá morto. Aí vai, quando a Kelly vai encostar nele. Ah! Ele dá nela um susto, né? O mundo tá de volta, que ele vai, vocês tinham que ver a cara que vocês fizeram, que filha de uma puta, que miserável do caralho. Agora... Ele é muito filha da puta mesmo. Rapaz, se ele fosse uma pessoa real, ele seria do Pauta Livre News fácil. Além dessa... Vamos voltar com o Nathan, né? Vamos pegar o Nathan de volta. Apareceu também aquela maluquinha transmorfa, né? Aquela mística maluca, que era uma ex-namorada do Simon. Lembra disso? Eu achei o poder dela maneiro. A história foi meio fraquinha, né? Mas o poder dela era maneiro, porque era uma transformação completa, estilo mística. Roupa, corpo e tudo, né? Sim, e até, quase que até, como é que fala, personalidade também, né? Sim. Ela só não conseguia imitar o poder, óbvio, né? Porque aí também já era querer demais, né? Mas até que foi uma sacada bacaninha. No segundo episódio da segunda temporada, que na minha opinião é o episódio mais... né, de todos os episódios, aparece o meio-irmão do Nathan. Né, o irmão por parte de pai do Nathan, que obviamente não tem poder nenhum, é só um moleque que apareceu pra morrer no segundo episódio mesmo. É, um cara, um menino que não conhecia o pai, queria conhecer o pai, né, aquela coisa toda. E nada melhor do que pra conhecer teu pai do que tu bater com ele na cara dele com uma torradeira e botar ele na mala do teu carro. E roubar o carro dele ainda, né? Não, aquele carro é do garoto, não é do... É do garoto? É do garoto. Aí, papo vai, papo vem. Eles acabam se entendendo, pelo menos o Nathan com o irmão. O pai tá pouco se fudendo, porque ele já tava pouco se fudendo com o Nathan. Imagina com o irmão bastardo dele, né? Aí... Se lixa de vez, né? Eu acho que muito da personalidade escrota do Nathan vem do pai dele, né? É, pode dizer que sim. Eu acho que sim, cara. Aquele negócio estilo tal pai, tal filho mesmo. Porque o pai dele do Nathan é um escrotizador também... estilo Azaghal, né? Tô um pouco... vocês também, então tá bom. Aí acaba o Nathan com mais o irmão e mais a galera indo pra uma balada, pra uma rave, né? O irmão do Nathan já traz os comprimidos. E aí é que tá a sacada que eu acho que depois ainda vai desenrolar alguma coisa, talvez na terceira temporada, que aqueles comprimidos fazem com que os poderes deles fiquem invertidos. Ah, sim, eles usam, quando eles usam droga, na verdade, né? Não é nem comprimido, um comprimido especial, é êxtase, na verdade, né? Sim. É, não, o Simon, que tem o poder da invisibilidade, por exemplo, ele consegue que todo mundo dê atenção, ele consegue a ele, ter, né? Atenção, ele consegue ter a atenção de todo mundo, é isso. Sim, sim. No caso, a Kelly, em vez de receber pensamentos, ela bota pra fora todos os pensamentos dela. Isso, acho sensacional isso. A Alicia, todo mundo odeia ela quando toca nela, em vez de querer ela. Tem nojo dela, na verdade. É. E ainda bem que o Nathan não acabou não mostrando o inverso, né? Porque a gente poderia morrer com qualquer coisa. É verdade. E o Gantz, né, ele consegue ver o futuro, na verdade. Futuro meio próximo, mas a gente acaba... Naquele episódio a gente acha até que ele foi pra um futuro distante, né? Porque ele tava vestido de super-herói, a gente... Caraca, o cara... É sensacional aquilo, cara. É muito engraçado. Não, o cara vai virar super-herói, uau! Vai virar Capitão Verde, né? Vai virar o Super Verde, olha ele, o Capitão Verde, né? E vai comer uma garota oriental, porque aparece uma menina oriental lá no telhado com ele. Depois a gente vai saber quem é. E uma garota que era frígida, né? Que tinha a mulher de gelo, o Nathan conheceu e que o irmão acabou pegando, virou mulher de fogo e matou o irmão dela tostado. É verdade! É mesmo, é mesmo. Isso que é inversão de poder, filha da puta, né? Que a mulher tinha, ela tinha poder de gelo porque ela era frígida, sexualmente frígida. Por causa do êxtase, ela ficou sexualmente quente e literalmente pegou fogo, fudeu com o carro do cara, matou todo mundo, que se dane, mordeu ela e o cara. E aí aparece o segundo poder do Nathan. I see. Ah, verdade, esse poder é muito legal, hein? I see dead people. Isso, sem sentido, style. Eu vejo pessoas. Era que o Nathan acha que o irmão tava vivo, até o momento que o pai chegou, não, teu irmão morreu. Ele tava crente que o irmão tava ali mesmo. É, verdade. Eu não sei nem como, até eu também acharia que meu irmão tava vivo, porque meu irmão tá ali do meu lado conversando comigo, na boa, não é ilusão. Então tá. Com isso a gente mata o segundo episódio, vamos pro terceiro. Aliás, cara, eu adorei esse terceiro episódio, o tatuador. Ah, sim. Foda, né? Muito foda. Que a Kelly leva o Nathan e o Simon até o tatuador dela, que fez aquela tatuagenzinha nas costas dela. E o tatuador também ganhou poder. Poder de quê? De fazer tatuagens mágicas na pessoa. Ele faz uma tatuagem em você e você tem que se comportar de acordo com a tatuagem. Aí que o tatuador foi muito sacana, cara. O Nathan, que tava sendo o escroto de sempre, né? Como sempre. Aí o tatuador, é seu filho da puta, vou te sacanear também. Aquele cara ali se chama Simon, né? Tá bom, vou fazer um coração nas tuas costas escrito Simon. A partir de agora você ama o Simon. É verdade. Foi muito escuro. Não, e assim, cara, ele tentando de cima do Simon é a coisa mais engraçada do mundo. Foi a lei mais foda. Nossa senhora, o que é aquilo? O Simon, que já é desconcertado, fica mais ainda. E nesse terceiro episódio acabam revelando a identidade do Mascarado, né? Que o Mascarado tava sempre salvando os caras, né? Ele... arrumou, foi ele que salvou o Nathan de quase morrer por causa da explosão do carro do irmão, foi ele que salvou o Nathan com a bicicleta, ele salvou a Lisha duas vezes de problemas que ela teve, tal e coisa, e acaba se descobrindo que o Mascarado não é nada mais, nada menos que um Simon vindo do futuro. Olha só. E um Simon motherfucker, né? É um Simon Lepacur, né? É. É o Simon bombado, Lepacur, e que consegue pegar a Lisha mesmo com o poder dela. Essa é a parte que não, também não tem explicação, é que se dane. É, pode vir a explicar agora na terceira temporada, né? Não. É, uma coisa que eu gostei muito desse como é que fala, do Simon, o ator dele, é que ele fez um papel de um nerd totalmente assim... freak. Nada a ver, assim, freak total... E um cara que fez um outro papel de um cara totalmente foda, entendeu? Eu acho que ele trabalhou muito bem aí, eu acho que foi muito foda isso, viu, cara? Eu gostei muito disso. Sim, sim, sim. E o Tourinho já deixou claro que não gostou dessa história da viagem no tempo, né? Não, não gosto. Mas se bem que foi até menos pior do que eu achei, tá entendendo? Ah. Pelo menos esqueceram, aí já nessa temporada já esqueceram disso. Deixaram quieto e tal, porque mexer com isso, velho, é muito pano pra furo de roteiro e tal. Eu nunca gostei desse negócio. E eu acho, eu não me lembro, eu tinha até comentado com o Torinho de um furo de roteiro, né, nessa temporada, mas eu não lembro exatamente o que foi que eu comentei com o Torinho, eu não lembro mesmo, tem muito tempo que eu vi a série, mas eu acho que teve um furo de roteiro quando ele tenta salvar a Lisha, aquela coisa toda. Eu acho que tem um furo de roteiro muito grande ali. Que ele fala que ele tinha que morrer, alguma coisa assim, que eu não me lembro exatamente o que eu comentei com o Torinho, não. Mas assistam aí e deixa nos comentários aí, mas eu acho que tem um furo de roteiro aí, mas eu não me lembro mesmo, viu, Alexandre? Ok, não tem problema. Eu não percebi furo de roteiro nenhum. Ao contrário, eu achei que todas as ideias em relação ao Mascarado estavam todas bem amarradinhas, sem problema nenhum. Mas isso é minha opinião. Ok? Ok. Bom, vamos pro quarto episódio, que, cara, eu adorei esse quarto episódio. Esse episódio foi muito... É o do videogame? Cara, do videogame. Melhor episódio da temporada. Cara, eu achei fraco também esse episódio, não gostei. O Hugo tá do contra sempre? Não, não é que eu sou do contra sempre. Eu não curti. Pelo contrário, geralmente o do contra sou eu. Ah, tá. Começa esse episódio não com o cara do videogame, mas sim com o carinha novo, né? O Oli, que é o cidadão que chega como novo delinquente na galera. Ele tem o poder de se teleportar, apesar de que a primeira vez que ele se teleporta foi um teleporte bem chumbrega, que ele teleportou 10 metros, ele saiu de um ponto, foi pro outro atrás dele só. Tanto que a Kelly já foi a primeira a chegar. Porra, mas que poderzinho de merda, você chegava mais rápido aí andando. É verdade. É engraçado que todos aí, quando usam seus poderes, assim, esses poderes, tipo, o Simon parece que ele sofre, né, velho, quando vai fazer a invisibilidade. A mesma coisa com esse menino, né, o... Qual é o nome dele mesmo? Oli. O Oli. Com a menina da primeira, do primeiro episódio da segunda temporada, a Transmofa também, parece que ele sofre quando faz esses poderes, sabe? É aquele negócio que eu falo, quanto mais foda o poder, mais a pessoa parece sofrer por causa disso, né? Chega o Nathan, né, que tem que morrer, né? Pois é. E aí entra na história o cara do videogame, porra. Isso é a prova, senhoras e senhores, ouvintes do Paranerd, que vocês não devem gastar a vida de vocês apenas jogando videogame. Porque vocês podem acabar vendo a vida de vocês como se fosse um videogame. E o pior é que o videogame GTA, né, velho? Ah, GTA. Rapaz, eu, quando jogo GTA, eu não saio de casa com carro, velho. Porque senão eu vou querer atropelar velhinha, bater em puta. Eu prefiro ficar em casa, resguardado, passar o tempo. Aí depois que eu vou dirigir. Ainda bem que tu não jogou Red Dead Redemption, né? Senão ele ia querer sair a cavalo. Não, ainda bem que ele não jogou Super Mario. Tu já pensou se ele quisesse comer cogumelo e ficar dando pulinho e dando soco em parede pra ver se... Pular na cabeça dos outros, né? Assim, ver alguém de mochila achando que é o casco de tartaruga, né? Bom. E o que que acontece com o nosso querido Oli, o carinha novo, logo de cara, por causa do cara do videogame, toma um tirambaço no meio das testas pra... Ele morre! E esse Oli, ele quer ser quase que mais escroto que o Nathan, na verdade, né? É, porque ele era aquele tipo ecoterrorista, né? Eco-chato, né? Que Greenpeace na veia e tal e coisa. Tinha mais que tomar um tiro mesmo. Foi bem dado, cara. Foi o tiro mais bonito que eu já vi alguém tomar. Até hoje. E graças à morte desse Nathan, né? A morte desse Oli, acabamos conhecendo a outra personagem, que essa sim relevante, que é a menina que ganhou o coração dele, que acabou virando a nova namorada do Curtis, porque nessa altura do campeonato o Curtis já tinha cansado de só ficar batendo bronha na frente da lixa e acabou conhecendo a garota, que por acaso é aquela garota que apareceu quando ele viajou no futuro no segundo episódio, né? E a Alicia também já tava engraçadinha com o Simon do futuro também. Sim, né? Já tava se engraçando com o Simon do futuro e já tava tentando arrastar uma asa pro Simon do presente também, né? Isso, porque ele falou com ela que uma hora ou outra vai acontecer que o Simon ia virar um cara foda, ela ia fazer ele ficar foda, né? Uhum. E aí ela já começou a dar uma engraçada pro lado dele pra agilizar esse lado dele, né? Agora, uma coisa que... De repente, talvez até espero que seja trazido de volta na terceira temporada. Órgãos transplantados lhe dão poderes. Ah, verdade, porque o cara que morre e a menina recebe o coração dele, né? Quer dizer que o poder dele é o poder do coração. Dai, planeta! Mas aí, assim, o cara que morre é o cara lá do teletransporte, né? Sim. E aí ela recebe o coração dele e ela fica com o poder de teletransportar também. É, e aliás usa bem melhor do que ele, né? Porque ela consegue se transportar pra longe. Não na hora que ela quer, mas ela consegue se transportar pra longe. O episódio acaba todo mundo sabendo que o tal maluco do videogame foi preso porque tentou arrombar a cadeia. Maravilha, né? Ele acha que ainda tá jogando videogame, deixa ele jogar, parabéns. E partimos pro quinto episódio, que eu batizei de A Virgem e o Gorila. A Virgem e o Gorila, muito bom, hein? E começa o episódio com uma garota que é atleta, né, corredora, profissional ou semi-profissional, não deu a entender direito no episódio, que ela é virgem e se engraçou com o Simon. Cara, eu não entendi essa de por que ela se engraçou com o Simon, né? Sei lá, essas coisas do amor a gente não explica. E se no Misfit se explica menos ainda. Total. Aí ela se engraçou com o Simon, só que tem um problema. Toda Bela tem um pai que é uma fera. E nesse caso é verdade. O pai dela é um filho da puta do serial killer, né? Que não pode ver ninguém encostando na menininha dele que ele senta a porrada. No começo do episódio, dá-se a entender que a própria garota é o serial killer. É verdade, ela, ela é, tem aquele poder de matar, aquela, igual tinha o cara lá, o primeiro cara que eles mataram lá logo no início, né? Sim. Só depois que ficou sabendo que era o pai da garota, que na verdade matava todo mundo que se engraçasse. E justamente com esta garota virgem, é que o nosso querido virgem, o Simon, perdeu a virgindade. Deixa. Não é mais cabaço. Não é mais cabaço. Uma salva de palmas para descabaço. Simon, é. O próprio Nathan, no final do episódio, fala: cara, eu tô orgulhoso de você. Ah, é? É engraçado até que na época, quando o Simon do futuro, a Alicia pergunta, né, pra ele, você perdeu a virgindade comigo, o Simon falou não, mas você vai me ajudar a ficar experiente. Muito bem. Então, tá vendo? Por isso que eu falei que a história do Simon do futuro tava tudo bem amarradinho. Não tem? Não dá pra reclamar dessa parte. Eu tenho que ver o episódio de novo pra me falar, assim, o que é. Não, foi esse negócio do futuro, foi uma coisa bem amarrada mesmo. Ainda bem que isso foi rápido, porque se estendesse pela temporada toda, ou então na próxima temporada até, eu achei que ia levar a série pro lado que não é legal, tá entendendo? Podia cagar a série. Isso, é isso. Tá. E enquanto tava rolando essa história dos virgens perdendo a virgindade, Kelly encontrou um novo amor, Bruno. Ah, verdade, agora que vem. O gorila. O gorila. Maguila. Não. Eu vou te contar um negócio. Já acharam um cara que era bem feio, né? Um bichinho feio já de gente, né? E é, na verdade, um cara que a Kelly achou bonitinho, tal coisa. Não sei aonde que ela achou ele bonitinho, mas isso não vem ao caso. E aí vem mais um episódio. Não assista com a sua avó. É. Isso. Pô, esse aí, então, foi quase um estupro. Ninguém, pelo amor de Deus, ninguém assista esse episódio com a família perto, porque, pelo amor de Deus, não dá certo. A Kelly se engraçou por ele porque, apesar da cara feia, ele tinha pensamentos bonitos. Ah, verdade, eu acho que foi por isso que ela gostou dele, na verdade. Porque todos que viam a Kelly queriam peitão gostoso, quero comer ela. E ele não tinha esse tipo de pensamento, né? É, pra tu ver que só um animal mesmo pra ter pensamentos mais puros do céu. Humano, né? Porque, na verdade, esse cara, isso só ficou uma amostra no final, ele era um gorila. Um gorila zoológico mesmo, que por causa da tempestade ganhou o poder de virar humano. É, coisa incrível, né? Muito bem. É o gorila homem. Em vez de ser o homem gorila, é o homem. Tá bom, muito bem. Quinto episódio já foi, vamos pro sexto. Cara, eu amei esse sexto episódio, que eles ficam famosos. Ah, esse episódio é muito bom, cara. Que aí que vem que uma acho que é uma menina, um cara, né? É um cara. Que descobre que tem poder de manipular o leite, né? De tudo que tem lactose, né? É. Aí o que que acontece? Ele descobre que ganha o poder de mexer com leite, faz umas exibições na lanchonete onde ele trabalha, uma produtora encontra ele, agencia ele e ele fica famosão. Aí aparece na televisão. Cara, a primeira comentário que a Kelly fez, que eu, como você chama a sua habilidade? É o cara, lactocinese. Aí a Kelly, porra, esse é o poder mais babaca que eu já ouvi alguém. É o poder mais escroto que alguém podia ter, cara, pelo amor de Deus. E, aliás, vale aqui uma nota, que a gente não falou disso ainda, falar sobre o Shawn. Vocês conhecem o Shawn? Não, não lembro. Não conhece o Shawn? É o terceiro supervisor. Ah, verdade, que é o cara que não tá nem fudendo pra eles, né? Exato, é o mais fela da puta dos supervisores que eu já vi, cara. E ele é tão filho da puta, mas tão filho da puta que conseguiu sobreviver. Verdade, porque ninguém, ele não se enfiava na vida de ninguém, não tava nem aí pra eles, e os caras, o pessoal deixava ele pra lá, né? É, né? Bem que o Nathan queria dar uma porrada nele, mas isso não aconteceu. O Shawn, né, que é o terceiro supervisor, acabou ouvindo uma conversa de banheiro entre o Nathan, o Simon e o Curtis e dedurou pra imprensa: olha, eu tenho aqui 5 moleques no centro comunitário que todos eles têm superpoderes, venham lá, pode trazer as câmeras. Aí eles acabaram ficando famosos. Ficaram famosões, a tal produtora chegou pra eles e ofereceu dinheiro, que obviamente todo mundo aceitou, menos o Simon. É verdade, verdade. Ele não concordou muito com isso, não. É, né? É claro que o que mais concordou e que mais gostou foi o Nathan. Sim. Não é o Nathan? Ah, é. Ele é o único que queria ser famoso, né? Indas e vindas, o tal cara da lactocinese, né? O cara que mexia com leite, ficou enciumado porque tava entrando gente com poderes mais bacanas do que o dele. O que que deu na cabeça desse moleque? Vamos foder com a cabeça de todo mundo, vamos foder. Vou matar todo mundo, né? Todo mundo toma leite, né? Todo mundo come queijo, todo mundo... Ainda mais na Inglaterra, né? Eu seria imune esse babaca, velho. Eu seria imune. Porque o Torinho, ele também tem... Como é que fala, Torinho, que você tem? Eu tenho intolerância à lactose. Isso. E aí tem o Kurt também, que tem intolerância à lactose, né? E ficou a única pessoa que o maluco não pegava. Cara, uma coisa que eu adorei, uma coisa que eu cheguei, uma tirada de mestre, foi como ele deu conta do Nathan, porque o Nathan é imortal. É, eu também achei legal isso, também gostei. Em vez do cara pegar os produtos de lactose que estavam no corpo do Nathan e simplesmente dar um ataque cardíaco ou qualquer coisa, aí é que o Nathan foi estúpido. O Nathan falou: ah, eu sou imortal, você não vai me matar. Tá bom, então eu não te mato, eu vou te transformar num vegetal. É. Vai entrar no teu lóbulo parental, você vai ficar aí vegetando e não vai morrer nunca. Parabéns, seu trouxa, quem mandou me dizer que tu é imortal. Não, engraçado que eu achei o poder assim, claro, o poder é ridículo, né, controlar leite e tal, mas eu me lembrei, né, eu fiz uma associação desse personagem com o Magneto, que o Magneto no X-Men 2, ele consegue escapar da prisão manipulando ferro na corrente sanguínea do guarda, velho. É, pode ser que é uma homenagem zoada, né? É, com certeza. Bem, e tem uma cena que eu acho fantástico a gente falar agora, que é o quanto realmente o poder do Nathan é foda, porque o cara conseguiu dar um tiro na própria cabeça e ressuscitou a si mesmo. Verdade. Essa cena, ele se apresentando, mostrando o poder dele pra todos, né? Muito legal mesmo. E depois, no final, crianças não façam isso. Sensacional, verdade. Só pessoas com poder de ressuscitar profissionais podem fazer isso. É muito bom. Ele, até ele tentando ser certo, ele escrotiza, né? Também vale a pena comentar, se bem que seja rapidinho, a menina que cura as pessoas, né? Que eles chamaram de Madre Teresa com poderes. Ah, verdade, tem ela. O Nathan começou a pegar tudo quanto era vadia, depois que ele ficou famoso, né? Acabou pegando uma gonorreia ou uma sífilis. Pegou uma doença venérea qualquer, uma infecção ou qualquer coisa da vida. Ficou desesperado, qual foi a primeira coisa que ele fez? Pro médico? Não, vamos ali na Madre Teresa pra que ela possa explicar. Mas o problema, pra ela curar, ela tinha que colocar a mão aonde estava a doença. E esfregar. E esfregar, justamente. E ela, a primeira coisa que falou, eu não vou botar a mão no sapato. Nem fudendo, né? E pra acabar, sétimo e último episódio da, por enquanto, última temporada de Misfits. A gente poderia chamar de season finale, mas também de especial de Natal deles, não sei. É, mas foi um especial de Natal, né? É, porque a season finale, na verdade, foi o sexto, sabe? Nos Estados Unidos, não. Na Inglaterra tem muito isso. Assim, termina a temporada, Aí depois aí tem algumas séries que fazem tipo especial de Natal. A The Office inglesa tem especial de Natal, que acabou até fechando a série, isso, o especial de Natal deles. Doctor Who, toda a temporada termina com especial de Natal, sabe? O que no caso do Misfits também, porque o sexto episódio não fechou a temporada. O sexto episódio não foi um fechamento de temporada. Eu não sei ele como fechamento. O que eu senti como um bom fechamento de temporada foi esse sétimo episódio. É verdade, você tem razão. Bom, e aí o que teve nesse sétimo episódio de legal? Acabou o serviço comunitário, cada um e Deus contra todos, né? O Nathan continuou dormindo lá no centro comunitário, porque ele ainda é um sem-teto, que aliás é uma coisa que a gente não comentou, que ele passou a viver no centro comunitário, acabou virando a casa do Nathan. Sim, ele rouba a comida da máquina de comida, refrigerante, isso, tudo. E cada um arrumou um emprego, a Kelly arrumou um emprego de gari. Foi de gari? É, que ela tava recolhendo lixo com um uniforme azul, é porque ela não tava mais de centro comunitário, ela tava... Não, verdade. Ela tava de gari. O Curtis arrumou um emprego no bar, junto com a nova namorada dele, que eu me esqueci qual é o nome dessa garota... E junto com a Lisha também, tá a Lisha e o Curtis trabalhando no bar, como bartender, barwoman, etc. E o Nathan conseguiu um emprego de Papai Noel de rua. Ah, verdade. Acho que nesse episódio já mostra já a Lisha e o outro já namorando, né? A Lisha e o Simon? Sim, mais ou menos. Já mostra o Simon treinando parkour. Isso, justamente, ele se machucando, se quebrando todo. Sim. Uhum. E mostra também uma personagem que eu adorei conhecer, que é a Marnie, a namorada grávida do Nathan. Ah, verdade. Tão desbocada quanto o Nathan e tão escroto quanto o Nathan. Sim. Tô perdendo. Deus. Não, eu acho que ele conheceu ela mijando, não foi? Foi, ele acabou de sair do banheiro, viu ela fumando quando tava grávida, ele, peraí, não fuma não, é por causa disso que as crianças viram anões. Nada a ver, né? Mas eu gosto de anões. Ah, eu também gosto, então continua, fica à vontade. Agora, uma das tramas principais desse sétimo episódio é o padre que virou Jesus Cristo e o trocador de poderes. Ah, é. Tem um cara que tem o poder de tirar o poder das pessoas e dar outro. Isso. Um cara que é conversor de mídias, né? Ele pode transformar MP3 em Wave, Wave em MP3, ele isso aí. Puxa o poder. Aí que eu pergunto, se você tivesse os poderes e vocês pudessem trocar de poder, vamos dizer assim, se você tivesse, sei lá, o Hugo tivesse poder de dar a bunda, aí quisesse trocar de poder. Aí quisesse trocar de poder. Qual poder vocês escolheriam pra vocês? Que vocês gostariam de ter? Ah, eu queria ter o poder do Simon. Eu queria ter o poder de cagar e a bunda já ficar limpa. Esse poder ia ser muito maneiro, cara. Eu acho que eu queria ter poder de ter dinheiro infinito, velho. Eu tirava dinheiro da carteira e a carteira nunca ficava zerada, tá entendendo? Pensa, sempre tinha dinheiro. Cara, pensa comigo, se tu tivesse o poder do Simon, você ia ter dinheiro infinito. Pode ser. Simon roubou um banco? Aquele episódio do maluco do videogame, o Simon teve que roubar um banco, porque se eles não dessem dinheiro pro maluco, ele ia matar a Kelly ou alguma coisa assim. Uhum. Foi verdade, isso mesmo. E acaba o episódio. Aliás, o episódio acabou muito bem. Acabou foda pra caralho. Porque todos os cinco venderam os poderes pro trocador. Muitos dos poderes dele foram parar no Padre Jesus Cristo. Como, por exemplo, o poder da Lisha. Que, aliás, foi uma sacada, foi uma ironia do destino que o Padre Jesus Cristo usou o poder da Lisha contra ela. Foi. Foi muito boa essa cena. E acaba o episódio com eles derrotando o Padre Jesus Cristo, né? Detonando o Padre Jesus Cristo e pegando todo o dinheiro de doação, que aliás era uma grana violenta, que o cara tava ficando um Padre Macedo da vida, né? Tava se tornando um bispo mais cedo ele, hein? Não tava se tornando? Tava mesmo. Quem nasceu pra Pastor Clebon nunca vai chegar de Macedo, né, rapaz? Pastor Clebon, beijo no teu coração. Detona o Jesus Cristo do Wannabe, né? Leva o dinheiro todo pro tal do trocador e o trocador começou a destrocar os poderes, porque eles acabaram vendo que eles precisavam dos poderes, porque a tal namorada do Curtis morreu. Sim, e E essa cena é muito legal quando ela morre, que o cara coloca uma... O cara que seguia o pastor lá, Jesus Cristo lá, coloca uma arma na cabeça, acho que dela, e o Nathan vai entrar na frente e fala que é imortal. E ele esquece que ele tinha vendido o poder dele, né? Eu fiquei chateado, não queria que ela tivesse morrido, não. Ah, mas ainda vem a terceira temporada aí, de repente eles conseguem trazer ela de volta. Não, eu não acho que eles vão deixar o personagem bom desses morrer assim, sem mais nem menos. Bom, com isso a gente encerrou. Eu espero que meus ouvintes tenham gostado dessa conversa sobre Misfits, tenham querido assistir a seriado. Eu recomendo, gente, é um seriado foda pra caraca. São só 2 temporadas, 3 episódios, 6 na primeira, 7 na segunda. Você consegue assistir eles num dia inteiro, num dia assim de bobeira que você tiver. Você assiste as 2 temporadas numa paulada só, mole, fácil. Agora é bom avisar aqui, Alexandre, que a terceira temporada vai começar agora no outono lá fora, que é a primavera da gente, né? Sim. Ou seja, lá pro setembro, outubro, né? Sim. E vai ter 8 episódios. Ótimo. Sendo que antes da estreia da temporada, vai ser um episódio que vai ser exibido online no site de Misfits, né? Se passar de Las Vegas. E vai ser o último episódio com o Robert Sheehan, né, que faz o Nathan. O Nathan não vai aparecer na terceira temporada, mas... Isso quando eu ouvi que o Robert Sheehan ia sair da série por motivos whatever, por motivos bem Nathan, foi bem Nathan da parte... Ele quer se concentrar na carreira cinematográfica dele. Aí vai morrer no esquecimento, seu filho da puta, pra deixar de... Não, o primeiro filme que ele fez um filme com o Nicolas Cage, isso aqui é o quê? É verdade, Nicolas Cage é um bosta. Então, pronto. Ele fez? Ele fez lá o Caça às Bruxas. Tá, não assisti esse. Pelo visto, nem eu. Também. Eu não assisto filmes com Nicolas Cage, porque eu odeio Nicolas Cage. Ah, eu tô sabendo. O Felipe Nunes, inclusive, mandou um beijo pra você, tá, Tori? Eu sei, eu vi. Felipe Nunes, eu mando agora você um recado pra você. Vai tomar no fim. Ok. Cara, ainda bem que eu deixei o Paranerd como explicit no iTunes. Não vou blipar nada disso que vocês estão falando. Não vou blipar um pouquinho. Bom, queridos, vamos encerrar por aqui. Volto a recomendar para os meus ouvintes: assistam Misfits, mesmo quem já tomou spoiler, vai assistir, porque vocês não vão ficar tão chateados por causa do spoiler. Torinho, queridos, Hugo, meu querido, obrigado pela participação de vocês. Façam novamente aí um Jabazex pro Pauta Livre News, dessa vez o Torinho, que da outra vez foi o Hugo. Fala aí, Torinho, sobre o Pauta Livre News, por favor. Primeiramente, agradecer aí, Alexandre, pela gravação, né? Foi muito legal. Já tava querendo gravar um Paranerd tem muito tempo. Gosto muito, sou seu fã mesmo, cara. Muito legal. E é isso aí, acessem o pautalivrenews.com, ou então pautalivrenews.com.br, ou então pautalivrenews.blog.com, eu sei lá, né, Hugo? É isso aí. É um monte aí. Se você colocar no Google, você acha, gente. Pauta Livre News, o site onde a gente grava de samba canção. Então, tem podcasts lá de humor, né, de informações inúteis, tudo que você não precisa estar aqui, como diz a Cafeína, em todo podcast que a gente abre, né? É isso aí, é muito engraçado, velho, vocês... Não falo porque eu sou de lá, não, velho. Mas até quando eu tô ouvindo a gente, a gravação que a gente fez, eu começo a rir que nem um idiota, velho. Porque a gente é retardado mental mesmo e a intenção é essa. Muito bom. Cara, prazer ter conversado com vocês. Volto a pedir, me chamem pra segunda parte do... Aí não depende da gente, aí depende do Rod. Ah, mas eu vou encher o saco do Rod, cara. Eu vou seja como personagem extra, que eu apareça assim, de repente sou morto em seguida, não tem... Eu vou falar pro Rod pra você aparecer e eu te dar, não sei, uma espadada, arrancar sua cabeça. Você vai ser um zumbi. E, claro, não precisa esperar o episódio do Rod pra me chamar, não. Pode me chamar antes também, tá? Pode deixar. E com essa a gente encerra, queridos ouvintes. Vida longa e próspera! Que a força esteja com você! Debating how we're here, they're catching deer. Religion or astronomy, Carter, Deuteronomy, it all started with the Big Bang.